601, João Recife, frequência 125, bom dia. Recife 125, bom dia, tá? 3601. Alfa Bom Dia, Caminha 2-5, informação hotel, autorização Guarulhos. Bom dia, Oxa 6251, eu tenho aqui o nível 360 para Guarulhos, aceita? Aceito. Ok, Oxa 6251 está autorizado então para Guarulhos, nível de voo 360, pela rota do plano, que é pela Aprazulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, e após segue conforme a rota do plano. Decolando da cabeceira 10, fará inicialmente curva à direita para a subida a Dael e em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5440 e o controle opera em 120.8, Cotejo. Carregado Guarulhos, 330, 10, direita Dael, direita ponte. Poxa 6251, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Por gentileza, troque para 118.95 para o acionamento, ok? 118.95 acionamento, 6251. estacionamento, posição número 11, o Oscar 6251. Puxa 6251 está autorizado, puxa acionamento no 11, chame para o táxi, o altímetro no 019. Reporta o táxi 120 a bordo, está autorizado o táxi contornando o Pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem, hoje é 6251. Contorne o Pátio, Índia e Alfa, reporte o ponto de espera.